adorador. Não precisa muito mais que um coração quebrantado, um coração contrito de amor. Verdadeiro adorador, não importa onde está, ele simplesmente adora e no momento exato Deus irá tocar. Dentro de uma fornalha Deus vai, dentro de uma prisão meu Deus vai, lá na cova dos leões vai também, onde há adorador meu Deus vem, quebrando tudo, derrubando tudo. Afugentando os inimigos pra salvar você. Ele trabalha 24 horas, tem nas mãos a chave que te dá vitória. O segredo é louvar, louvar. Não se entregue não, libere adoração. Deus envia o socorro, a libertação, e faz chover poder, derramando a unção. Derruba as muralhas, faz tremer toda a prisão. Não se entregue não, libere adoração. Deus envia o socorro, a libertação, e faz chover poder, derramando a unção. Derruba as muralhas, faz tremer toda a prisão. Cova dos leões vai também.